3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado, alinhando, decolar 10, 973, boa noite, após a rolagem do Airplay da TAM, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Após o início do TAM, ali mantém o zero final da TAM. TAM 3305, decolado aos 44, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Certo, TAM 3305, bom trabalho, boa noite. Ilha do 3CME, voo 1868. 68, autorizado, sinal de nave, torre, 1-8, 95, quando estabilizado. 1895, voo 1868. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3305, passando 2000. 3305, contato do radar, suba via, saída Fuca para o nível 330. Sente via Fuca 330, TAM 3305. De pista livre, tráfego ainda não avistado. Guardado, gol, 1968. Federal 9973, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Iniciando, Federal. Silo, acione identificação, chegada a mar e desça até o nível 050. Altímetro no 0-4. Federal 9973, decolado aos 47, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado. Tudo boa noite, Federal 9973, decolou a sua escuta. Lideral 9973, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível 360. Confirmando via, o 9973, quando possível solicita, Leda. Autorizado, Leda. Foi de Leda. Salvador, boa noite, azul 4959, enquanto pega uma zero pronto, visual coronado na curva final. Gente, azul 4959, boa noite, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, azul 4959. No 868 no solo 51, libere à direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita 121, boa noite, bom 868. Azul 4959, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 080 graus, 1-2 nós. Autorizada a decolagem pista 1-0, azul 4959. Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 28, decimal 35. 1251, 12835, da 3305, bom trabalho, boa noite. 972, ponto de espera da 1-0, pronto. E o 5972, boa noite, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera 1-0, 5972. é o 160, 9973. Controle do 09973. Do... confirma que chamou o controle? O Sideral 9973 cruzou o 170, pode chamar o centro? Pode. 4959 decolado aos 53, controle agora 1208, deu um bom voo. Controle 1208, azul 4959, obrigado, excelente noite. E o 5972 autorizado a alinhar e manter, cabeceirão 10. Alinhar e manter 10972. 534, aciona identificação, chegada Mari, dessa via até o nível 050, altímetro no 094. 0094 na Mari, desce via até o 050. Patango Lima, Papaquilo, após ITAP, vai voar o Sierra Vito 366, descer para 25006, com o ajuste no 04 e vai reportar estabilizado na final de nada. Lima, Papaquilo. Itap vai voar a casa e vai reportar a final do VOE. Itap vai descer agora para 2.000 pés, altímetro no 0 ou no 4. Itap 2.000 no 0 ou no 4. Tiana M2 no 2, aciona identificação, chegada Mari. Desça e mantenha o nível 060, ajuste no 0 ou no 4. Controle Salvador, boa noite, azul 4959. 4959, contato radar na decolagem, suba para o nível 140 pro Oricoral. Sobe para 140 pro Oricoral, azul 4959. E o 5972 autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 090 graus, 1 no 3 de nós. Iniciando a 90, 5972. Azul 2774, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1 no 0. Alinhar 1 no 0, 77. Salvador. Controle Salvador, boa noite. Rio 5972, transfere. Rio 5972, contato radar na decolagem. Suba via saída da EL para o nível 360. Poderia voar Leda? 5972? Cinco... 5972. Após cruzar 3 mil pés, está autorizado Leda. Faz 3 mil Leda, grato. De decolagem. E após, vou ir direto Leda. Entendeu que é para manter a parede de decolagem até 3 mil e após Leda, é isso? Afirmo. Ok. Tá pronto, gente, aguarde 2774. Vai, Rogério. Estabilizado na final Lima Papatina. Colagem pistão no zero, vento 090 graus, 1-2 nós. Pistão no zero, 1-2-9. 2-9-5. Oi, Papatango Lima, Papaquilo, na final da 1-0. Aquilo continua em aproximação, a TR da Azul iniciando rolagem na 1-0, aguarde pista livre. Solicita cancelamento, pouso na 1-0. Solicita da presente? Sim. Plano cancelado ao 0100, inicie curva à esquerda, base pela direita da 1-7, reporte na final da 1-7, Lima Papa Aquilo. Cancelar na final da 1-7, base pela direita, Lima Papa Aquilo. Lima Papaquilo após o pouso, qual bate? Abaixa. Ciente. Azul 2774, decolado 01, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, grato, Azul 2774. Salvador, 2774, boa. Passa ali. 2224, identifique. Chegada Mari, reporte da descida, ajuste 1014. Então, ativo, identificou. Descida Mari, vai reportar descida 2224, passa ali. Contando Salvador, boa noite, Azul 4107, sempre a informação. Azul 4107, a sua identificação, desça. Via chegada Mari para o nível 050, altímetro no 014. Via Mari até o 050 com 0.4, 0.4, 0.7. Outro, Salvador, 2774. 2774, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 160. Coral no 160, 2774. 2.7, baixado e travado, limpa para a partida. Leão Papagaio, ciente avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 090 graus, 13 nós. Avisado pouso, pista 17, passa pra cá. Tango Lima Papa Kilo no solo 04, autorizado o backtrack e táxi via Papá até a Baité. Do 972, está precisando 180. Do 972, chame o centro Recife, frequência 251, na alterne 28, decimal 35. Recife 1-2835. Azul 4979, solicitando o sinal 180. Certo, autorizado a sessão até o nível 180, 4959. 4959, obrigado. A 212, desça para 25006, autorizado o sinal R9, reporte estabilizado. O 2 na aproximação. Número 1 está 9 milhas à frente, reduza para 1909, vamos chamar minha 212. Minha 212 com a pessoa, Salvador? Copiou, sucesso para 2500, localizado para o Azul 2534. 3-4, autorizado para as naves, chame a torre, 1 no noite, 1895, bom dia. De azul 2534, final de 9 milhas. Estabilizado. Azul 2534, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização de pouso 2534.

decimal 1. 2-1, decimal 1, chamarei no 2534. Não, aqui é a TR, né? Tem que subir mesmo, mas tá subindo devagar. Bota no 3. Ok, azul 4959, está 5 milhas para a posição coral, continue a ascensão até o nível 180, serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste de Salvador, a Milhaus agora, frequência 20, decimal 1, boa noite. Milhaus 201, 459, boa noite. Controle Salvador, transferência 100. Pois autorizado o pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 139. Autorizado o pouso, Washington 6212, informe para livrar na última definição. Cliente. Para a pista para o táxi. Country 3-0, go ahead. Yes, sir. We tried that ground on 1.19. No George, what the ground? Call 121.1, American 230. 121.1. 1211. Oxan M2224, após o Airbus da companhia na curta, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Afirmo, após o Airbus da companhia, manter cabeceira 1-0. Sucessão. Sete no 3, contrato radar, 64 milhas Norte de Salvador, estação de vigilância, coroa de Bonfim, após a cidade de Cira. Bom, se chama descida, confirma nosso número para pouso, gentileza. O número 7 para pouso. Tem alguma velocidade recomendada? É, a situação está meio enrolada com a regulamentação. Qual a velocidade que você está mantendo no momento? 190. 190? Sim. Controle o 2796190. Se mantém 190. O problema com vocês é quando vocês estão descendo, que aí parece um foguete. É, a gente pode ser 170 ou 180 se for possível. Repete o ideal de descida, então, quando estiver pronto. Sim, sim, mais 3,6 milhas. Você manter o 190 na descida, tá bom. Vai manter o 190. Oxan M2212 no solo 14, libere a direita na Golf e chame o solo 121.1. Na Golf 21162. 0010, ajuste 1014. Afirmativo, vou 36, após CITAP, para 2500, 2224. Fizemos 78 para 4 mil pés agora, 2014. 4 mil pés, 3.700. 300 até o nível 050. 050. 098 autorizado até o nível 070. 060, 098. 060. 6224, vento 090 graus, 13 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Iniciando, 906224. Foi Salvador, 04107, final da 10. 04107, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 04107. Xané 6224, decolado aos 1,6, chame agora o controle, 120.8, tem um bom voo. Uma boa noite, 208, 6224. Controle de Salvador, boa noite, Xané 6224, decolado, na Conte. Xané 6224, contato radar, suba para nível 190, na proa de Conte. Xané 6224. Entre 190 na proa de Conte. passar o 366, está autorizado o procedimento, 2224, passarinho. Eu estou autorizado, final de nave, é possibilizado. Importante. 31782, Serra Vista 366, desça para 2500, PES, 1014, ajuste, é possibilidade de nave, reduz a sua velocidade agora para 1709, então 3178. Negativo, o tráfego que o precede está passando Serra Vista 366 no momento, está a 8 milhas da frente. Estabilizado 2224, Marcelo. Corre 1895, 2224. Obrigado, boa noite. Boa noite. Reduz para a velocidade de aproximação. Estou em Salvador, cordial boa noite, 2224 Passaredo. Estabilizado na final da Renave da 1-0. Passaredo 2224, boa noite, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Nossa escuta 2224. No solo azul 19, direita 121, décima 1. 21, azul 4107. Passarei do 2224, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 12 nós. Livre pouso, 2224, passarei. Azul, 2773, para descer. 2773, desça para 4000 pés, altímetro no 094. 3600, após o TAP, Serra Vista 366, autorizado o final de nave, desça para 2510, ajuste 1014. Após o TAP 366, 2514, contra atualizado na renave, 3600. Azul 2774, Salvador. 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém a nível de voo 160 e agora com o IDEL 71201, boa noite. No 098 está autorizado até 4 mil pés. Altímetro permanece em 14. 4 mil no 094. Ou 098. Confirmando, só tem livre pouso, passarei 2224. Afirmo, livre pouso, 090 graus, 129. Passarei. Saída 2224 no solo 23, libere próxima à direita, agilize quando possível, 121 no decimal 1 no solo. 121 no 1 no decimal, passarei. Então, 3178, vento 090 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, da 3178. 098, vou encerrar a Vitor 366, desça para 2510, 2500 pés, ajuste 1014. 3300. Rio Salvador, na frequência 1895, com pouso. Autorizado a alinhar e manter, agilizando manobras. Pós o Airbus, ali mantém, projeto, voo na 1134, agilizando. 3600. 3600, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, informa o Boeing da Gol tomando posição para decolagem, aguarde pista livre, TAM 3600. 3178 no solo aos 25, libere a direita, agilize quanto possível. Chame o solo, 121 no decimal 1. Vai livrar a direita, chama solo 121, está 3178, agilizado. Vento 090 graus 09 nós, autorizado a decolagem. Pistão no zero. Decolagem no zero, 1934. TAM 3600, vento 090 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso no zero, TAM 3600. Salvo no 098. 98, autorizado final de nave, torre 1895, confuso. 295, bom. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, muito obrigado, senhor. Salvador, voo 098. Voo 098, boa noite, já avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa noite, aguardando livre, voo 098. 134, contato radar na decolagem, suba, guia, saída Fuca para nível 350. Via Fuca para o 350, voo 134. Puxa, né, 6224, Salvador. Prossiga. Passa a posição Conde no momento, serviço radar terminado, mantém o nível 190. Agora vai chamar a Casio na frequência 120, decimal 3. Boa noite. Boa noite, 203. American 230, maintain position. Maintain position, American 230. 3600 no solo aos 29, libere a direita, chame solo. 121, decimal 1. 121, 1. No 098, vento 090 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado no zero, voo no 098. Azul 2733, atingindo 040, pode prosseguir para a 2500, autorizado, 1014 ajuste, vou encerrar vito 366, azul 2703. Voando 366, descendo a 2500, azul 2703, 104. American 230, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. No 098, no solo aos 32, libere a direita, chame o solo 121, decimal 1. Liberar 121, poderia confirmar também? 121, decimal 1. 121, decimal 1, vou no 098. Azul 2703, passando 3 meses, Alpha. 21895, 2703, vamos. Torre 2895, Azul 2703, boa. American 230, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 090 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. Salvador, boa noite, Azul 2713, estabilizado na aeronave. Azul 2713, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 2713. American 230 airborne at 34, call now tomador departure 120.8, have a nice trip, sir. American 230, walk out, good day, sir. Salvador departs America 230, with you 1700 for flight level 360. America 230, weather contact on the part of the flight maintain level 360. Maintain Momo departure, America 230. Momo departure, time to maintain flight level 360, America 230. Momo 1134, chame de aqui. 2085, boa noite. CZ Sama 1285, confere. Caso negativo, voltando também 12545. A primeira 1285, a ZH1 27-1-3, no solo aos 3-8, libere a direita, chame solo 1-2-1, décima 1. Sim, libera a direita, solo 2-1, mas o 2-7-1-3, bora. boa noite, Gol no 868, ponto 010, pronto. Gol no 868, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 109. Sim, autorizado a alinhar e decolar no 0, Gol no 868.